Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e hoje retornei aqui para poder fazer um podcastzinho de notícias, trazendo as últimas atualizações aí dessa semana, literalmente dessa semana. Vou até fazer um parêntese aqui antes de entrar nas notícias, porque eu havia publicado o último podcast no dia 19, e não fez duas semanas ainda, né? Faria duas semanas no dia 5, mas eu estou publicando no dia 2, né? Então, obviamente, essas notícias se referem até o dia 2, até o começo, né? Obviamente, do dia 2 de março de 2018. Mas eu resolvi adiantar um pouco esse podcast e acabar meio que sendo quase que semanal aí, porque a gente tá se organizando aí. Eu tô tentando mudar a data do podcast pra sexta-feira, porque tá de segunda-feira, mas eu prefiro publicar de sexta-feira, por N motivos. E sem contar que a gente tem aí plano pra liberar um podcast principal na próxima semana, na sexta-feira também. Então eu preferi aqui fazer meio que uma troca de dias aqui pra poder organizar. Já fica tudo de sexta-feira também. A gente publica, quando for publicar, vai de sexta-feira. Então hoje tá saindo um podcast aqui na sexta-feira, no dia 2. Semana que vem, no dia 9, vai estar saindo um podcast principal. O tema eu não vou revelar aqui, obviamente, né? Pra fazer um suspense. E no dia 16 a gente volta com outro podcast de notícias. E se tudo der certo, a gente vai fazendo um zigue-zague aí. Se der certo, se não der certo, bom, enfim. Isso a gente vê depois. Mas o plano é esse, então esse podcast tá saindo um pouquinho adiantado. E no mais é isso mesmo, então a gente vai já entrar aqui nas notícias, porque é pra isso que eu tô aqui no final das contas, né? Entrando aqui para as notícias relacionadas aos jogos, aos games da franquia de uma forma geral. A gente entrou no mês de março, então acabou aí a distribuição do PAL aí do Dialga, que tava acontecendo lá na gringa, né, em lojas gringas, por cartões de recarga, né, de resgate, né, cartões de resgate dos códigos pra você baixar os Pokémon nos jogos. No caso, o Sun, Ultra Sun, o Moon e Ultramon, né, obviamente. Mas é bom ressaltar que, por exemplo, se você conseguiu pegar um código desse, de alguma forma, se você adquiriu, alguém pegou pra você, se você comprou o código, enfim, se você adquiriu um código, ele ainda pode ser resgatado até o dia 23 de maio. A distribuição dos códigos nas lojas acabou no final de mês de fevereiro, mas o resgate dos códigos é até o dia 23 de maio. Em contrapartida, como acabou a distribuição do Palk e do Dialga, começa agora nesse mês a distribuição do Reatran e do Regigigas, que tecnicamente meio que já foi. Eu vou explicar um pouquinho. Aliás, pras Américas, né? Meio que já foi. Mas enfim, eu vou explicar. O Reatran e o Regigigas, lá na Europa, ele vai ser distribuído por Mystery Gift. Aliás, na Europa não, né? Pra consoles europeus e jogos europeus, ele está sendo distribuído via Mystery Gift. Então é só você procurar lá o Pokémon lá, pedir pra caçar pelo Mystery Gift. E dependendo do jogo que você, né, estiver jogando, ele vai baixar um dos dois Pokémon. Já nas Américas, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas não é treta. Na verdade, os códigos vão ser enviados através de newsletters da Pokémon Trainer Club. Então, você vai receber no seu e-mail, muito provavelmente, aí o código para você poder baixar um dos Pokémon no seu jogo. O que eu quis dizer no começo, que tecnicamente já foi, é que o prazo para você criar uma conta na Trainer Club, caso você não tenha uma conta, era o dia 1º de março. Então, meio que já foi, né? Tecnicamente, já foi esse o prazo. Mas se você tem uma conta na Trainer Club, você pode confirmar se tá lá ligado o e-mail marketing, né? Nas configurações tem para você checar se não tá desativado o envio de e-mail marketing da Pokémon para você por e-mail. Tenha certeza que ele está ligado, né? Que está ativo. E aí, eventualmente, você vai receber aí durante o mês de março o código para poder baixar o Reatran. Eu não sei como é que vai ser essa distribuição, se é um código para os dois. Imagino eu que sim, que o código ele funcione para os dois jogos e, eventualmente, dependendo de qual jogo você estiver, ele vai baixar o Pokémon X ou Y, né? E no caso do Pokémon Sun e do Ultra Sun, é o Regigigas. E no caso do Moon e do Ultramon, é o Reatran. Assim como o Palkia e o Dialga, eles têm níveis diferentes entre o regular e os ultras, né? As versões dos jogos. Então no Sun e no Moon eles vêm no level 60, e nos Ultra Sun e no Ultra Moon eles vêm no level 100. Outra diferença também é que nos Ultras, nas versões Ultras, eles vêm com um item do Gold Bottle Cap pra fazer os treinos lá, e nos outros jogos não vem essas paradas não. O moveset deles também muda. No caso, o Regigigas no Ultra Sun, ele tem Crush Grip, Drain Punch, Zen Headbutt e Heavy Slam. Enquanto no Sun, ele só tem Zen Headbutt, Revenge, Dizzy Punch e Confuse Ray. E o Heatran, por outro lado, ele vem com, no Ultra Moon, ele vem com Magma Storm, Heat Wave, Earth Power e o Flash Cannon. Enquanto no Moon, ele vem com Crunch, Scary Face, Lava Plum e Fire Spin. Bom, isso aí é mais pra quem curte a parte competitiva, né, etc e tal. É tudo parte, tanto esse, né, de agora, quanto do Dialga e Palkia, é do ano dos Pokémon Legendary, né, a distribuição, a campanha, né, de distribuição Legendary que eles vão fazer ao decorrer do ano de 2018. Então fica de olho aí no seu e-mail. Uma coisa que é interessante da gente analisar nesse aspecto é o padrão, né? Padrão sempre... Né? Padrões, adoramos padrões, né? No final das contas, ele está seguindo mais ou menos uma lógica que nem a dos míticos de 2016, que eu comentei tanto quando eu noticiei antes a distribuição do Palk e do Dialga. Eu falei no site também e tal, a possibilidade de ter isso, né? Tipo, alguns Pokémon serem distribuídos em lojas, os códigos, e outros serem distribuídos através de e-mail ou ser pelo Mr. Gift, eventualmente mais posterior e tal. E tá se mostrando que vai ser isso aparentemente mesmo. Então a gente pode esperar que a próxima distribuição, que é do Raikou e do Entei, seja através de lojas físicas e os próximos vão intercalando, que nem aconteceu na distribuição dos míticos em 2016 também. Falando um pouco ainda dos games, mas meio que não ao mesmo tempo, né? A gente teve a confirmação que vai ter um tema do 3DS do Detetive Pikachu. Na América do Norte, pra você conseguir esse tema, você precisa ir em algumas lojas específicas, né? Comprar o jogo retail em algumas lojas específicas. E no Japão, ele vai ser distribuído quando você fizer a compra digital até 21 de abril. No caso, eles não falam nada pra Europa, então não sei se vai ter a distribuição na Europa. E se na América é distribuição em loja física, mais ou menos, né, tecnicamente, a gente vai ficar chupando o dedo também, a menos que mais pra frente eles resolvam aí liberar pra todo mundo e tal. É um tema bem bonitinho, tem o Detetive Pikachu, né, em várias poses, e parece que tem um Mimikyu também em alguma parte da cena. Mas é isso, nada de muito mais, é só um tema do 3DS e todos podem viver sem isso. Pra concluir aqui as notícias dos joguitos, é mais uma notícia curiosa, né? Mais uma curiosidade do que realmente uma hiper notícia, né? Mas a última Global Mission que teve, né, de colher 30 milhões de Pokébeans, foi sucesso. Deu certo, colheram mais de 30 milhões de Pokébeans aí no tempo estimado. E o prêmio, pra quem tava participando, já tá disponível pra ser resgatado, né? Se você não tem uma conta no Global Link, né, o jogo linkado no Global Link, você pode receber 2.000 FCs. Ou se você tem uma conta ligada no Global Link, o jogo, né, linkado na conta, você ganha 4.000 FCs. Então é bacaninha, e eles ainda não anunciaram nenhuma nova Global Mission. Vamos ver aí. E lembrando que a Global Mission é pra Ultra Sun e Ultra Moon, então parece que tem bastante gente jogando, né? Diferente de muita gente que tem hateado o jogo aqui no Ocidente, parece que lá no Japão ninguém tá se importando muito com isso. Lá no Ocidente, na gringa, a galera não tem ligado muito pra isso, não. Falando de TCG, a gente teve nessa última semana muita carta sendo revelada, né? A gente teve o Greninja GX, que estava sendo bem especulado que ia ser roubado e tal, mas ele não é bem roubado, ele é ok, ele não é muito apelão, também é meio equilibrado e tal, ele não tem uma vida absurda, ele faz mais ou menos o que o Crobat também faz, enfim. Vai ter os links na postagem desse episódio aqui, então se você tiver muita curiosidade e acompanha o TCG, acesse lá e dê uma conferida. A gente tem tanto o Greninja GX, tem o Volcanion Prism Star, que também não é roubado que nem os outros Volcanions. Tivemos aí a liberação do Carbink Promo, de uma Rupa, que vai sair na Sol e Lua 6, Tivemos Florges, Aegislash, tem muita promo também que saiu esses dias, que, por causa do Champions League que vai rolar lá no Japão. Então eles já estão revelando as promos que as pessoas podem receber por lá. E óbvio que essas promos também acabam vindo pra cá posteriormente, né? Algumas dessas promos, no entanto, né, elas são duas delas, no caso, que é o Sunslash de Alola e a Ninetales de Alola, que normalmente são ambos do tipo água, né, no caso, porque eles são Pokémon de gelo, né, eles vêm agora no tipo metal e fada, respectivamente, mas eles são promos lá no Japão, e aqui eles vão vir num Trainer Kit, que também foi anunciado lá para abril nos Estados Unidos. Só a nível de complemento, né? O Trainer Kit, ele é o kit do treinador, ele é um produto que mais voltado para iniciantes, né? Para quem está começando a jogar Pokémon e tal, para conhecer as regras básicas e etc e tal. Então, esses dois Pokémon não são hiper roubados também, eles são bem equilibradinhos, eles têm os seus efeitinhos lá. E eles são basicamente para isso, para fomentar aí novos jogadores nos Paranauês todos. Ainda dessas promos, a gente teve alguns destaques, creio eu, se eu posso dizer assim, que é o Zygarde GX promo, que ele, reiterando aqui, ele também vai vir eventualmente pra cá num produto. Ele vai vir na box do Zygarde GX, que eu também já tinha falado em outro podcast de notícias, que é a box do Shiny Zygarde GX, que vai ser distribuído também por causa daquela lance lá dos Legendary lá e tal. Então, o Pokémon Shiny vai ser distribuído, então vai sair o produto do Zygarde GX Shiny, etc e tal. Mas também tem outros destaques aí pro Aether Foundation Employee, que ele pega 3 Pokémon de Alola da pilha de descarte e põe na mão. Tem outras cartas interessantes, tem o próprio, um outro destaque pro reprint que vai acontecer do Juiz, que não é uma carta hiper apelona, mas ela pode ser bem jogada ali com a Cynthia e tudo mais. São boas cartas aí, tem vários Zygardes comuns sem ser GX também, que estão aparecendo por aí. Tem a Goldra, tem o próprio Tyrantum, que é meio difícil de montar, mas ele tem um efeito bacana. Tem a Feromossa, o Gaslord, que são duas Ultra Beasts, né, tipo, regulares também, sem CGX. Enfim, tem bastante carta, saiu muita carta mesmo, saiu mais de 20 cartas num post só, lá no meu site, além de outras que já tinham saído no começo da semana e que estão saindo agora mais pro final da semana. Então, não deixa de conferir lá no link da publicação desse post. Tem as matérias dessas cartas novas e tem a própria página das traduções da Forbidden Light, que tem as promos relacionadas também a esses últimos spoilers da coleção. Então, portal23.com.br/casa do carvalho, e é isso aí. Agora vamos falar um pouco de animações, né? Vamos falar um pouco do anime de uma forma geral e de outras coisinhas. Antes de partir para algumas notícias de mais peso, eu tinha comunicado no meu último podcast de notícias que no dia 26 ia estrear lá na Rede TV, e tinha sido remarcado, né, para estrear na Rede TV, Pokémon, né, o anime, mas não estreou. Não sei, não sabemos o porquê, não tivemos comunicados oficiais e nem remarcaram outras datas. Não sabemos se eles sequer têm os direitos de passar o negócio, talvez por isso eles não tenham de fato começado a transmitir ainda. Ou se tem alguma questão judicial aí que está impedindo eles de começar a transmitir o negócio. Mas não começou ainda. Aparentemente tá no limbo aí, tá? Então essa parte do anime a gente começa meio baixo astral, mas vai melhorar. Vamos lá. Não é bem do anime, mas tivemos no finalzinho de fevereiro, literalmente, né? Tipo, dia 27 de fevereiro, o Pokémon Day, né? Eu optei por colocá-lo aqui, nessa parte dos animes, por causa, primariamente, da exibição que houve lá no Japão, no programa Ohasuta, que foi o trailer oficial do próximo filme da franquia, né? Mas antes de falar de fato do próprio do trailer em si, né, e das informações do filme, vou abrir um parênteses aqui pra falar do próprio Pokémon Day, porque é sempre legal e tal, o dia da franquia, né, e tal. É sempre bom celebrar. São 22 anos que a franquia fez agora, nesse ano de 2018, que ela completou, né, 22 anos, iniciando aí o 23º ano de jornada. E é muito legal ver como a comunidade inteira, assim, interage entre si, né, o pessoal mandando mensagens pro pros criadores da franquia, e eles respondendo de volta, agradecendo, né? E isso é muito, muito bacana. Mas também tem um lado ruim, que é, no caso, a expectativa que a galera gera, né? Porque rolou aí lá na página, tanto acho que na página quanto no Twitter, da própria Pokémon, uma contagem regressiva, entre muitas aspas, pro dia, obviamente, né? Tipo, era a celebração do dia, né? E tinha muita gente achando que ia ser anunciado o Pokémon do Switch, que ia ter trailer, sendo que isso já aconteceu em Sanmon, tá ligado? É muito piegas, tá ligado? Eles fazerem isso todo lançamento de jogo, lançar, anunciar no dia do aniversário da franquia. Isso aconteceu uma vez, talvez aconteça alguma vez novamente daqui a alguns anos, mas eles não vão fazer isso todo começo de geração, porque fica óbvio. Fica meio que óbvio, né? Então a gente não sabe, já houveram outros jogos a serem anunciados mais até o meio do ano. Então provavelmente, se a gente for realmente ter o Pokémon Switch até o final deste ano, até maio, junho, deve sair um comunicado oficial, né? Os caras devem falar assim, a gente vai... Pokémon Direct, um Nintendo Direct focado em lançamentos pro final do ano. Aí pode ser que tenha coisa, tá ligado? Mas, né... Eu não sei porque a galera gera tanta expectativa, porque aí o povo fica achando que é, acha tanto, passa a ter certeza que é, e aí quando não é, a culpa é da empresa, né? A culpa é do desenvolvedor que não aceitou a ideia que ele nunca falou, tá ligado? Então é meio bizarro nesse sentido. Mas, enfim, não houveram anúncios, e aliás eles tinham anunciado, o que eles haviam anunciado é que ia ter a premiere, né, entre aspas, do filme do o próximo filme da franquia, né? Então, ou eles cumpriram o que eles prometeram, tá ligado? Não teve nada demais aí nessa história toda. Mas, apesar dessa parte zoada, né, da expectativa que algumas pessoas geraram aí à toa, né? Reitero aqui muito veementemente que foi à toa. Eu vi muito no Facebook, vi na minha página, vi muitas coisas assim, do pessoal falando de como eles ingressaram na franquia, né? E é sempre muito legal, porque eu comecei no começo, né? Comecei com o Red e o Yellow, né? Não, nem joguei o Blue na época. Mas eu comecei na primeira geração lá, na época do anime. E é sempre legal ver também pessoas que também começaram nessa época, que tinham que colecionavam a Pokémon Club, que assistiam o anime também, que começaram de modos numa época parecida. Mas é muito legal também ver as pessoas que começaram posteriormente, né? Que começaram já na terceira geração, que começaram na quarta geração. E tipo, a gente vai vendo que a gente tá ficando velho, né? A gente vê que a gente tá ficando velho. E pensando que o Pokémon fez 22 anos, sei lá, bom, daqui a pouco a gente tá ficando velho também. Aí que vai ser na minha época, né? Quando eu cheguei aqui só tinha mato. E afins. Mas é sempre legal ver esses relatos do pessoal aí de cada um, né? Como cada um começou o seu início na franquia e como, né, eventualmente não parou de jogar, né? Mas falando do filme, que é o que é o porquê dessa falação toda sobre o Pokémon Day, o 21º filme da franquia já tem título revelado, Pokémon Everyone Story. No caso, seria uma tradução literal à história de todo mundo, a história da galera, a história de geral, do pessoalzinho. Uma história muito louca, com uma galerinha radical, onde eles apresentaram melhor um pouco alguns personagens do filme, mas não tem nenhum aprofundamento na história, né? Obviamente, afinal é um teaser, né? Esse é um trailer, né? Teve um teaser antes e esse é o primeiro trailer, mas ele não vai revelar nada. Ele mostra aquela menina que apareceu no teaser, que ela chama Lisa, e ela tem um Eevee e outros personagens todos aí. Eu vou falar um pouco mais eventualmente deles, mas o teaser ele é bem simples, ele não revela basicamente nada, a não ser os próprios personagens, que o Lugia vai estar no filme e que o Ash, né, é o personagem principal da história. Isso todo mundo já sabe, né? E quando saiu o trailer, né, ele meio que vazou, entre aspas, de um usuário no Twitter que tinha gravado e tal. Mas depois, quando saiu o trailer oficial, ele ganhou uma sinopse também oficial, né? E eu tomei a liberdade ali de traduzir e postar no meu site. Afinal, é isso que, né, é pra isso que eu fiz o site. Então eu vou ler aqui a sinopse pra você que tem interesse ou não de assistir aí esse filme muito maroto que vai lançar esse ano. Uma vez por ano, o Festival dos Ventos é realizado em Fura City, a cidade onde as pessoas vivem junto ao vento. Enquanto a crença dos antigos exista, que o Pokémon lendário Lugia surgirá para trazer um vento abençoado no último dia do festival, as pessoas que se reúnem na cidade participam do festival envolvidas em seus próprios pensamentos. Lisa, a colegial e seu Pokémon novato. Kagashi, um fanfarrão que não consegue parar de contar as histórias. Trito, um pesquisador tímido que não tem confiança em si mesmo. Hisui, uma velha excêntrica que odeia os Pokémon. Largo, uma pequena garota misteriosa que passeia pela floresta sozinha. Estas são as pessoas que Ash e Pikachu encontram. Este encontro faz com que a história de todos comece a seguir em frente. E é por aí, né? É mais ou menos isso. É, conta um monte de coisa, mas não conta nada, né? Na verdade, eu parando pra pensar aqui agora, né? Eu acho que tem bastante personagem. Eu não lembro muito de outros filmes da franquia apresentar tantos personagens novos pra, né, tipo, ir com o Ash na jornada e tal, do filme, né, obviamente, nesse caso, mas, bom, vamos ver se eles fazem aí, porque o estúdio lá que faz o Attack on Titan, ele tá produzindo junto o filme, né, então vamos ver se eles fazem, sei lá, quem sabe, né, desenvolvimento de personagem, será que é pedir demais? Enfim. E, obviamente, lá no nosso site tem o trailer, tem a sinopse, se você quiser dar uma lida, e tem algumas imagens oficiais e o pôster, né, que também foi revelado. Uma coisa que é curiosa, e eu vou deixar aqui no ar, é que a gente sabe que toda geração, né, par, tem lá os pokémonzinhos, né, tem os Eevees, né, tem lá uma revelação de um Eevee. E aí, estamos na oitava geração e essa mina tem um Eevee, né, e, bom... não quero gerar expectativas em ninguém, né? Mas é uma possibilidade, né? Vamos ver aí o que acontece nesse filme. E pra finalizar também, né, essa parte do filme, por mais que não tenha aparecido nenhum indício de que o Zero Hora pode aparecer no filme, isso também já aconteceu antes, né? Algum Pokémon de destaque que aparece no filme só aparece lá no final do merchandising antes do filme sair. Aconteceu isso com a própria Magerna também, apareceu de uma certa forma com o Mega Mewtwo, né? Na época das Megas e tudo mais. Então ainda é meio cedo pra dizer que esse filme não pode ser o último filme da era Sun e Moon, né? No caso, antes de... pra finalizar aí as revelações dos Pokémon de Alola e finalizar a Dex pra começar a próxima geração já, né? E no mais é isso mesmo, eu vou ficando por aqui, porque afinal de contas as notícias acabaram e tem que me planejar, né, a gente tem que se planejar aqui pra poder gravar o próximo podcast, né, pra poder fazer aí o que prometi, né, afinal de contas, pra semana que vem outro podcast. Então, se você quiser conferir todas as notícias que eu falei por aqui, dá uma conferida lá no nosso site, portal23.com.br/casadocarvalho. Tem tanto ali nas postagens corridas, quanto no link desse episódio, os links para essas notícias todas, se você tiver a fim de dar uma lida melhor, conferir as cartas do TCG e tudo mais. Você pode acessar tanto pelo link que eu falei, quanto só por portal23.com.br. Tem um link lá para Casa do Carvalho também, você pode acessar e ser redirecionado para nossa página principal por lá. Para você seguir também todas essas notícias e tudo mais, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Tem o facebook.com/casadocarvalho, tem o twitter.com/casadocarvalho com dois os no final, tem o Instagram e o YouTube, que ambos são o Instagram e o youtube.com/casadocarvalho. E tem o Twitch também, que é twitch.tv/casadocarvalho. Facebook, Twitter e Instagram, eu estou sempre regularmente postando as notícias por lá. YouTube e o Twitch, eles estão um pouquinho parados por enquanto. Mas eu pretendo também começar principalmente aí as speedruns. Eu tava com problema de câmera, porque eu não estou conseguindo uma webcam decente. Então eu vou começar alguns speedruns mesmo sem webcam. Não era o que eu gostaria de fazer, mas não tenho como adquirir uma webcam neste momento. Então, portanto, os próximos speedruns vão começar desse jeito. Não sei se nessa próxima semana, mas até o meio do mês é certeza que a gente já começa a fazer também alguns speedruns. E speedpaints, speeddrawings e afins também, é o que o pessoal quiser. E se você gostou do nosso podcast aqui, gostou do nosso conteúdo, se interessa em ouvir mais, tanto os próximos quanto os anteriores, confere lá no nosso site que tem, na parte de podcasts, tem uma página inteira explicando como você pode assinar no podcast, como você pode ouvir, por exemplo, no iTunes ou em algum outro agregador de podcast. Muita gente não sabe ainda que dá pra você baixar o iTunes no Windows, ele não é exclusivo do iPhone, de Mac e afins. Então você pode assinar podcast pelo iTunes, pode assinar podcast por outros agregadores e receber ele na sua casa aí, no conforto do celular ou no seu trabalho e tudo mais. E ficar tanto antenado nas notícias, né, como ouvir as nossas discussões anteriores sobre a franquia e as próximas que estão por vir. Então, no mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima transmissão nessa mesma frequência. Falou, galera, e até a próxima!